嫌いになれないでも十分じゃない、いつでも自分のこと一番見えない、くじけそうになったら涙を、風が連れ去ってくれるよ、宇宙の瞳から溢れ出す光が包んでくれるよ、魔法のジュエル、欲しいものは夢よ、 Terceiro Planeta Inimigo. Versão brasileira, Gota Mágica, São Paulo. Ultimamente tem? Quieto, bote velho! Eu detesto que me dê em bronca! Yong sabe o que é aquilo? Me parece o forte móvel do nosso vizinho Tizeta. Se não me engano, o nome é Bravada. Tizeta? Aquele planeta pequenininho? Essa é a terra mágica de Zephyr. Ah, já estamos em Zephyr? Puxa, parece ser uma terra tão pequenina quanto o nosso planeta de origem. Quieta, quieta, quieta, quieta! Demoramos tanto para chegar até aqui. Eu estou comemorando e, para variar, você quer estragar tudo como sempre. Não é, Tatra? Terra? Tetra, não fala assim. Eu sou sua irmã, Tetra. Vou fazer o quê? Olhe lá! Esse planeta vai ser conquistado por Tizeta. Marine, Anne, meninas! Ai, que bom! Eu estava tão preocupada com vocês, já não aguentava mais. Ah, amassei você? Eu também estava preocupada. Quando Mokona entrou em contato com Clef, Ascuti, Rafaga e eu fomos procurar vocês, mas só encontramos Mokona e aquela fadinha que fala pelos cotovelos. Alcyon estava lá também. Alcyon? O que ela estava fazendo lá? Eu não sei. Parece que estava inconsciente. Mas o Guru Clef, o Rafaga, o Fério e o Lantis estão lá com ela. Lantis? Entendo. Lucy, Marine, Anne. Eu agradeço por estarem lutando por Zephyr, mas gostaria que não se arriscassem tanto. Como sabem, Zephyr não tem mais o seu núcleo e se alguma coisa mais grave acontecer a vocês, ninguém mais vai poder ressuscitá-las. Não poderão ser trazidas de volta à vida até que apareça um novo pilar. A espada. A espada que você fez para mim. Ela quebrou. Como? A espada feita com mineral escuro? Eu sinto muito. Você se arriscou tanto para fazê-la e eu não soube como usá-la. Não é verdade. Foi culpa minha. Eu não fui suficientemente forte para ajudá-la. Não, a culpa foi minha. Não, não foi culpa de ninguém. O escudo é o mineral mais duro que temos em Zephyr. Como pôde quebrar? Quem foi que fez isso? O nome dela é Nova. Isso é tudo que eu sei. Se a espada de uma guerreira mágica for destruída, o que acontece com o gênio dela? Bom, no momento em que a minha espada quebrou, o Rei Arte desapareceu. Não diga, Lucy. Meninas, por que estão tão tristes? Vocês vão acabar com rugas nesses rostos tão lindos. Nós precisamos de... Que tal um banho quente? Por que um banho, Caldina? Quando você está para baixo, Marine, você sente muito frio na alma. Quem sabe, depois de se esquentar, surja também uma boa solução. Eu não sei como, mas acho que isso faz sentido. Você também gostou, não é? Tá bom, eu escovo suas costas. Ai, Ascuti, por que você ficou sem graça? Por nada não, nada. Já sei, quer tomar banho conosco, não é? Ora, tudo bem, Ascuti, sem problemas. Não seja ridícula. Pensando melhor, você já tá um pouquinho grande. Que pena. Se tivesse continuado pequeno, podia ver a Marine como deusa pôs no mundo. Eu não entendi nada, mas isso tá ficando muito engraçado. É que nós estamos aqui tentando levantar o astral da Lucy. Valeu. Acorde, Alcyon. Onde estou? Está dentro do castelo de Zephyr. Está dentro do castelo de Zephyr. Você erra a faca. Onde está Zagar? Zagar está morto. Está mentindo. Acabei de falar com ele. Escute, Alcyon. O núcleo de Zephyr, a nossa princesa Esmeralda, morreu. Onde você estava? Guruklev. Existe algum outro planeta que pretenda atacar Zephyr, além de Altozan, Zeta e Faren? E você? Quem é você? Me desculpe, eu havia me esquecido. Nós nunca fomos apresentados. Eu sou o irmão da princesa Esmeralda. Esmeralda. Esmeralda. Ela roubou o meu Zagar. Como eu a odeio! Esta terra logo, logo será de Debonair. Nunca mais haverá um pilar. Espero que este planeta todo desapareça. Desapareça para sempre. Alcyon, o nome é esse, não? Zagar, é você? E essa Debonair, quem é ela? Meu caro Zagar, Debonair é fruto do desejo das pessoas. Os cidadãos de Zephyr desejaram a sua existência. E é por isso que ela possui poderes ilimitados. Debonair está muito mais próximo do que vocês imaginam. Muito mais. Será ela o nosso próximo pilar? Tivesse um spa. Ei, Lucy, eu nunca tinha percebido que você tinha o cabelo tão comprido. Hã? Meu cabelo? É que ela está sempre de trança, por isso que ninguém percebe. Você fica bonita usando ele solto. Mas eu não sou bonita. Todo mundo diz que eu me pareço com um menino. Mas você é bonita. Concordo. E com o cabelo solto, fica ainda mais. Puxa, Lucy. Será que nunca ninguém disse a você que é uma garota bonita? Na verdade, só os meus irmãos. Fora eles, acho que nenhum outro garoto. Os meninos no seu planeta devem ser cegos de não perceber que gracinha você é. Não se preocupe, eles logo terão de começar a usar óculos. Você está me apertando. Ah, desculpe. Poxa, Caldina, você é fofinha. Se você observar bem, Priscila também é. Caldina! Não seja tímida. Gente, que marca diferente. Parece uma gaivota. É uma marca de nascença? O que foi que eu disse? Não é nada com você. Mas a pessoa com maiores atrativos físicos por aqui ainda é Alcyon? É, tem razão. Os rapazes que reparam nisso devem ficar loucos por ela, vocês não acham? Quer dizer que os rapazes costumam prestar atenção nessas coisas? Hã? É que eu sou tão magrinha. Ai, eu... Lucy. Lucy. Quando vocês falam em atrativos físicos, o que estão querendo dizer? Ai, minha nossa. Por quê, hein? Você está interessada em alguém? Não. É que... Meninas! O que é isso? Fora, Ascuti! Será que você não tem vergonha na cara? Esqueça isso, Caldina. E faça o favor de olhar a tela. O que é aquilo? Esse parece o forte móvel de Tizeta. Tizeta? Aquele é o Bravada, a nave de Tatra e Tetra. Como você sabe? É que eu nasci e cresci em Tizeta. Eu nunca soube. Ah, agora eu entendi. Por isso você tem esse tipo estranho. Mas escuta, os nossos inimigos também têm um tipo estranho assim. Hã? Bom, nem todo mundo é parecido comigo, mas todos temos o mesmo jeito. Vamos dar uma olhada mais de perto. Certo. Não vamos demorar. Lucy, você fica aqui cuidando das coisas, tá bem? Zephyr, você agora está em ruínas. Mas com um novo pilar, você se tornará um lindo planeta. Zephyr, terra da magia. Eu, Tetra de Tizeta, vou conquistar você. Eu nunca falei tão sério em minha vida e minha irmã não liga a mínima. Tatra, pare de rir. Veja. Não é lindo? Olha só, você estragou tudo. Que diabo é isso? Tetra, olha a linguagem. Querida irmã, não sei se se lembra, mas nós prometemos ao nosso pai e à nossa querida mãe que conquistaríamos Zephyr. É claro que eu me lembro, Tetra. Mas o nosso planeta é tão pequenino. Qual a sua intenção ao se tornar o novo núcleo de Zephyr? Aumentar o nosso império? Nosso império? Que droga é aquilo? Minha nossa! Eles parecem tão fortes. Hora de uma retirada. Mas antes vou fazer um teste. O que você vai fazer? Aqueles são provavelmente os gênios lendários de Zephyr. Será mesmo? Tenho certeza que são e nós vamos testar a força deles. Boa sorte. São dois gênios. Eu tô vendo. Você vem também. Que coisa. Por que não admite que quer companhia? Quieta! Como você é infantil. Mãe do céu, o que será aquilo lá? os djinns das princesas de Tizeta. Didi? Djinns, espíritos mágicos. E o que esses djinns fazem? São como sentinelas. Quem precisa dessas horríveis sentinelas? Debonair. Aquela mulher tem origem aqui, em Zephyr. それを阻止しようと向かった海ちゃん、風ちゃんの前に現れた守護精霊。魔神を呼べない私は戦う二人を見守ることしかできない。頑張って海ちゃん、風ちゃん。マジックナイトレイアース、海、風とファーデン、チゼータ、絶対見てね。 当たりましたか？またね。